Ainda bem que chegámos, já estava a ficar cansada. Valeu-nos a ajuda do vento, das nuvens e das estrelas. Vejam só o tamanho destas montanhas. Não admira que esteja tanto frio. É verdade, são autênticos gigantes de gelo. Sabem uma coisa? Acho que tenho uma ideia para nos aquecermos. Ah, vamos brincar na neve!